da gusto filan tio bolo da mrobo tro adi mami esu numero tro adi okoyo ajoto abi ko fo mi bi enewo e wa nu amo emi ye en to ta o wi me toro mi yo en to yo na kan wa gbe aya ga de na kan wa gbe ni e awa mo de hu odome don masi It is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. E aí, Malbal, e aí, galera do Ronca Ronca? Aqui é Vanessa Lee, ligada sempre, através da internet, direto de Salvador. Boa noite, muito boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 19 de julho de 2011. Aí ao fundo a orquestra Polirritmo de Cotonou. Estamos ao vivo até meia-noite aguardando a sua participação. roncaronca@oifm.com.br é o caminho. Use e abuse. Programa Brasa Total, mais adiante, promoção com um novíssimo disco do The Kills, já lançado no Brasa. Vamos ouvir o primeiro turno das ouvinhetas. Recebemos durante a semana a participação gravada dos nossos ouvintes e com auxílio técnico furioso, no bom sentido da palavra de Alcire Nandão, nós conseguimos resolver os problemas técnicos de muitas das ouvinhetas. Por exemplo, nós já colocamos no ar a Vanessa. Tem a Vanessa de novo, Alcir, por favor? A Vanessa já participa pelo e-mail também. Então, Vanessa, olha você aí, cara. E aí, Malval? E aí, galera do Ronca Ronca? Aqui é Vanessa Lee, ligada sempre, através da internet, direto de Salvador. Vanessa Lee. Espetáculo, né, meu? Enquanto você junta as pontas para participar do Ronquinha, vamos colocar a Maria Fumaça para rodar. Ronca, ronca. Oi, FM. Thank you.

cabeleira altíssima, como sempre, a participação de nossa audiência. Estamos aguardando seu e-mail, roncaronca@oifm.com.br, até meia-noite, de preferência. Au. Aí o primeiro disco solo do Tom Verlaine, mega ultra importante guitarrista do Television, que esteve recentemente no Brasil mais uma vez para nossa felicidade. E mais ainda para nossa felicidade, Alcir, primeiro vamos dar uma boa noite para saber se tudo está devidamente azeitado. Boa noite. Boa noite. Opa, então para nossa felicidade também, nosso companheiro Massari esteve com a rapaziada do Television. Massa. Saludos. Como estão as coisas em São Paulo? Tudo certo. Bom, finalmente vamos poder falar sobre Tom Verlaine, não só pelo telefone vermelho direto, né? Isso já estamos aí conversando a respeito, né? Já que Vossa Excelência não compareceu ao evento. Pois é. Mas aí agora podemos partilhar aí alguns momentos de sabedoria do senhor Tom Verlaine, que inclusive circulou pelos estúdios da rádio em São Paulo. Ele foi sozinho ou foi a banda toda? Não, veio sozinho porque chegou antes, né? A banda chegou no dia do show e ele chegou um dia antes. Entendi. E aí, curiosamente, né, já vinham avisando, olha, não é exatamente um cara festivo, né, que adora entrevistas. E aí no dia ainda mandaram uma mensagem daquelas, né, perigosas, warning, né, tipo, olha, ele detesta que perguntem sobre o punk rock ou sobre o CBGBs. Que momento. Aí eu falei, bom, então já sabemos como começar a entrevista, né, e aí, né, e o punk rock lá no CBGBs, né. E, mas enfim, chegou aí, se divertiu, ficou bem à vontade, contou umas historinhas, divagou, falou sobre o punk rock e o CBGBs, principalmente na hora que eu mostrei pra ele o disco Marquim Moon brasileiro. É mesmo, que, edição nacional do Marquim Moon? Tem uma edição nacional, e não sei se vocês se lembram, lembro. Ela vem com um sticker que não é nem um adesivo, é estampado na capa, escrito punk rock. Ele quebrou o disco. E é uma coisa que ele falou, ele acabou falando que circulou pela Europa, em alguns países, essa edição, e aí ele acabou dando risada, foi uma maneira de chegar ao assunto, né, sem perguntar explicitamente, e aí foi divertido que ele pegou o disco e ficou manuseando ali o Marquim Moon, e a partir daí ele foi meio divagando sobre o disco, sobre a foto da capa. Esse material, esse material, vontade, né? Massari, esse material tá gravado, você vai utilizar, já utilizou, como ele é que tá? Ele tá gravado, a gente utilizou aqui no De Carona uns trechinhos, mas it's yours, né? Já amanhã ou daqui a pouco, fique à vontade para utilizar, porque ele fala umas coisas bem legais, assim. Pô, vamos lá. E, na verdade, o que eu acho que deu um bom caminho pra entrevista, curiosamente, foi na hora que eu falei de rádio, né? Opa. De rádio, era uma coisa que tinha interessado a ele quando garoto ou algo parecido, e a partir daí ele se entusiasmou, ele falou, claro, porque o meu pai me deu um rádio, então eu ficava ouvindo jazz à noite, escondido no quarto, e aí a partir daí começou, enfim, ficou mais à vontade e ficou divagando ali umas historinhas engraçadas. Pô, vamos utilizar esse material. E o pessoal do John Spencer Blues Explosion também passou pelo estúdio da UFM em São Paulo. Não, passou pelo telefone, né? Ah, porque foi pelo telefone. Aí, eles tocam no final do mês aqui, né? Eles vêm pro... O John Spencer vem pro Porão, vem, né? Vem pro Porão do Rock em Brasília. E passa em São Paulo. E daí passam por São Paulo no final do mês, mas já trocaram uma ideia por telefone e trocaram uma ideia com a rádio também. E aí, enfim, como entrevistado, é praticamente o oposto do Verlaine, né? Que é o cara que você está na metade da pergunta, ele já sai respondendo, enfim, todo entusiasmado. E, aliás, entusiasmado é a palavra que define como o cara tá para essa visita ao Brasil. Terceira vez que ele vem, né? Eu assisti um show... A segunda com o Blues Explosion, isso. Ele veio com aquela Heavy Trash, né, há uns 2 anos. Mas é a segunda que vem com o John Spencer Blues Explosion, em grande forma, segundo o próprio. Eu acho que tem mais de 2 anos que eles passaram por aqui. Eu me lembro um show inesquecível deles na Barra da Tijuca. Pouca vivo, gente. Ao vivo teve durante muito tempo, né? Enfim, nos anos 90, pelo menos, tinham pouca concorrência. Sim, né? Era uma banda incrível ao vivo. E ele está bem entusiasmado. E daí eu perguntei de set list, né? Ele falou: não fazemos set list. Inclusive, quem quiser pedir música, pode pedir mesmo, porque a gente quer mais que as pessoas peçam. A gente toca o que quiser, de qualquer um dos discos. E vamos improvisando à medida que a coisa vai acontecendo. Massari, você como o nosso farol principal dentro dessa escuridão que nós temos diante dos nossos olhos, o que você recomenda que tenha saído recentemente por aí. Pode ser no Brasil. Vou recomendar e endossar, na verdade, uma promoção sua, The Kills. É isso aí. Esse disco é bom demais. Muito bom. Disco é bom demais, lançamento nacional, né? Preço camarada em bela edição, né? Belíssimo. Há uns anos atrás a gente usava, né, essa expressão, né? Ah, saiu no Brasil, né? De maneira mais intensa, né? Quando as coisas demoravam para chegar ou algo parecido. E eu tenho comemorado a chegada desse disco do The Kills aí em versão brasileira, porque eu gosto muito da banda. Muito, e o disco espetacular, como você disse, com um encarte muito caprichado, uma edição realmente muito, muito, muito especial. E hoje em dia, para alguém gastar um dinheiro em cima de um disco, ela tem que vir nesse sentido. Ela não pode ser um produto mequetrefe. Um preço camarada, né, na verdade. 20 e poucos reais, no fim das contas, para esse tipo de produto, digamos assim, parece muito razoável, né? Massari, vamos combinar para, provavelmente, semana que vem, uma nova edição de algum programa na UFM, do Ronca Ronca e do Etc. juntinhos, tá? Então, estou aguardando presença em loco, né? Nos estúdios de São Paulo para, né, para depois fazermos aquela gastronomia famosa e coisas parecidas. Sério, obrigado pela visita, tá, cara? Saudações à família Ronca Ronca. Um beijão, cara. Tchau. Abraço, velho. Até mais. Ronca Ronca. You come and ask me, girl, to set you free, girl. You say he loves you more than me. Well, I will set you free. Go with him. Go with him. But Anna, girl, before you go now, I want you to know now, I still love you so. But if he loves you more, go with him. All of my life I've been searching for a girl to love me like I love you, oh my. But every girl I've ever had breaks my heart and leaves me sad. What am I supposed to do? Oh, Anna, just one more thing. Give back my ring to me, and darling, you'll be free to go with him. All of my life I've been searching for a girl now to love me like I love you. Pô, Malval, bota de um boteco pra pular aí. Eu não vou pedir música, não. Confio no seu muito bom gosto. É no Ronca Ronca que toca a música que a gente gosta. Um beijo grande pra você, pro Nandão. Aqui é a Natália Weber, mais uma da tropa suburbana do programa. Ronca Ronca. Clear, could be a nail in my coffin tonight. Todo dia dia de índio, todo dia dia de rock and roll. Pena que o dia de Ronca Ronca é só nas terças-feiras. Salve Maurício, aqui é Marcelo Eze, ronqueiro desde 2000. Oi FM. Ronca Ronca. Aí ao fundo o tal disco que a gente vem mostrando há muito tempo. Inclusive o 10 polegadas, mixado, remixado pelo Mad Professor, o Blood Precious, o novíssimo disco do The Kills. Agora, Alcir, preste atenção, vamos colocar no ar a promoção com 8 desses disquinhos. 8. Ainda bem que não tem aquela câmerazinha aqui, cara. 8 dessas joinhas no colo de nossa audiência. A nossa torcida participa loucamente do programa, como sempre. Aliás, participou muito durante o dia. Eu coloquei no site roncaronca.com.br como é que se fala? Ia falar um termo meio grosseiro aqui. Coloquei uma preliminar do que seria a promoção de agora do programa no site do Ronca Ronca, com 4 CDs. E a presença da nossa torcida foi muito forte mesmo. Eu imagino o que vai acontecer a partir de agora, quando a gente está falando pro Brasa direto, rasgando o Brasil de Porto Alegre a Recife com essa promoção do Blood Precious, o disco do The Kills. Semana passada nós comentamos, e rendeu muito também durante a semana, a história do Dia Mundial do Rock, quando nós informamos aqui. Durante a semana ninguém bateu de frente, ou seja, a informação nossa procede. O Dia do Rock Mundial não existe, é uma coisa brasileira, uma ação de marketing, de jornalismo, criada por uma co-irmã da UFM, por uma rádio de São Paulo, e que instituiu que todo dia 13 de julho, por conta do Live Aid lá em 1985, criado pelo Bob Geldof, do Boomtown Rats. Manja, né? Lembra que negócio de arrumar dinheiro para a África? Aquela seria a razão para se instituir o Dia Mundial do Rock, segundo a nossa co-irmã. A coisa vingou, felizmente, como nós falamos aqui, a mídia precisa de assunto, precisa encher a linguiça. A UFM fez vários programas, um programa especial com o Massari, que acabou de passar ao vivo com a gente pelo telefone, e a coisa tende a crescer. O Brasil comemorando o Dia Mundial do Rock, e o Mundial não tem nada. E eu acho que essa ligação com o Live Aid não tem muito a ver. O Live Aid é um evento de caridade, muito bem feito, internacional, mas com o que é o rock, o que a gente entende como sendo rock, tem pouco a ver. E a perguntinha para a promoção com os 8 CDs do The Kills, Blood Precious, é exatamente em cima dessa pergunta que eu vou fazer agora. Segundo você, querido ouvinte, qual seria a razão bacana para nós comemorarmos o Dia Mundial do Rock? Qual seria a data, o evento, o nascimento, a existência? Como que a gente poderia ter raízes interessantes num determinado fato para gerar uma coisa tão grande como seria o Dia Internacional Mundial do Rock? Entendeu? Tranquilo? O que justificaria um Dia Mundial do Rock? Envie a sua participação para roncaronca@oifm.com.br. Até 11h30 a gente recebe as mensagens e vamos sortear 8 para faturar esse disco de rock do The Kills. Olha, nós temos uma penca de aniversários para comemorar hoje no programa, muitos aniversários. Tem determinadas coisas que a gente precisa de um assessor de assuntos mediúnicos para justificar o porquê desse dia 19 de julho nós temos tantos aniversariantes no programa de hoje. Por exemplo, Nós temos o Marcelo, a mãe. A mãe vai ser homenageada especificamente com uma música que o Marcelo quer dedicar à mãe dele, faz aniversário hoje. Um abraço especial para São Luís, no Maranhão. Uma cidade que eu não conheço, morro de vontade de estar lá. Temos uma torcida frenética em São Luís do Maranhão. Um abraço especial. Olha o nome das crianças. Morcego Nina e José Brandão. Uma saudação especial para São Luís, para Morcego Nina e José Brandão, meu amigo. Ronca, ronca. Oi, FM. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. É, volta, volta sim. Ai, ai, ai, ai. Promoção no ar, hein? Que coisa impressionante, meu amigo. Que coisa impressionante. Não essa gravação realizada no Rainbow, hoje mais um dos templos do Bispo Macedo, situado exatamente no norte de Londres. Não a presença dele, Eric Clapton, acompanhado por Pete Townshend, Ron Wood. Steve Winwood. Ultra mega espetacular baixista Rick Gratch. Nosso queridíssimo amigo Jim Capaldi, quase carioca, que já subiu, essa hora tá batendo papo com outro amigo dele, Jimi Hendrix e Cartola. Eric Clapton's Rainbow Concert. Essa não é a situação impressionante. A situação impressionante é a seguinte. A apresentação de Eric Clapton, dia 9 de outubro, no HSBC, no Rio de Janeiro, foi completamente vendida em 2 dias. Com os preços oscilando, como muitos falam, tem um negócio, né? Oscilando, não, tá oscilando. Com os preços oscilando de 950 mil réis, caro para Meirelles, para o Ike Batista, que ele ouviu o programa terça-feira passada e falou: Maurição, você tem razão, vou estrilar. Vou gastar quase 3 mil reais para levar a patroa para ver o Eclipse. Isso é muito dinheiro para mim, que estou entre os 10 mais ricos do planeta. Oscilando entre 950 numa ponta e 240 na outra, nível E do HSBC, como nós falamos terça-feira passada, nível E da arena é a Praça Central de Teresópolis, negozinho lá de cima vendo de binóculo, longe para dedéu. Enfim, desceu tudo pelo ralo, meu amigo. Estão imaginando uma segunda apresentação de Eric Clapton no Rio de Janeiro. Agora, eu não sei se isso é motivo de felicidade ou motivo de tristeza, porque as coisas tendem a tomar um caminho mais sinistro do que esse. Se o Eric Clapton voltar, ou alguém do tamanho dele voltar, o preço mais caro vai ser R$2.000 e o mais barato R$500, porque negozinho vai pagar e vai achar tudo uma maravilha. Encontrei hoje com Maurício Pio, meu queridíssimo amigo, mora em São Francisco há anos, ouvinte do programa no tempo da Fluminense, ouvinte frenético do Ronca Ronca, tá passando férias com a família dele no Rio de Janeiro. Na hora que eu falei o preço, ele falou: não acredito, isso não existe em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. O que que tá acontecendo aqui? Ele perguntou para mim, o xará. Eu falei: cara, não sei, cara. A promoção está no ar. São 8 CDs do The Kills. A quem participar do programa até 11h30, dizendo qual o fato, qual a situação que já aconteceu, que justificaria o planeta comemorar o Dia do Rock. O Dia do Rock Internacional Mundial, criado por uma co-irmã da OFM, foi idealizado por conta do Live Aid, realizado em julho de 1985. Então, qual outro fato realmente teria razão de criar mundialmente a comemoração, gerar uma comemoração mundial internacional do Dia do Rock? Mande sua resposta, como muita gente está fazendo, para roncaronca@oifm.com.br. Vamos sortear 8 felizardos. Ronca, ronca. Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa! Valeu, valeu. A história das ouvinhetas realmente é uma situação de muita alegria para a gente da UFM receber as mensagens da nossa audiência. Isso aconteceu de uma forma muito espontânea terça-feira passada, quando o Guto enviou o recado dele, nós colocamos no ar. Outro ouvinte participou também durante o programa, nós colocamos no ar. Mas aí tem aquela história que eu coloquei no site do Ronca Ronca. Existe um problema técnico, uma questão de afinidade de áudio, de arquivo, eu não conheço ou nenhuma dessas coisas, mas muitas das vinhetas que nós recebemos, o Alcirio e o Nandão não conseguiram gerar um áudio compatível com o sistema aqui da UFM. Então, muitas vinhetas nós não vamos mostrar. Procede, Alcirio? Falei certinho a bula? Mas até a meia-noite nós vamos colocar no ar várias das vinhetas. Tem mais uma aí, Alcirio, pra gente... Escolhe uma aí, bacana. Oi, Maurício. Olha... Aqui é a Miriam, de São Paulo. E aí? Ronca, ronca, uma taça de vinho e eu aqui, olhando as estrelas. Um brinde. Caramba, deu sede. Vem de novo com a Miriam, Miriam. Oi, Maurício. Aqui é a Miriam, de São Paulo. E aí? Ronca, ronca, uma taça de vinho. E eu aqui, olhando as estrelas. E nós aqui, um Miriam. Brinde. Um outro pra você. Cheers. E nós aqui também, olhando as estrelas, com certeza. Mas a história é a seguinte. Nós vamos colocar muitas dessas ouvinhetas no ar hoje. E terça-feira também. E vamos segurar a onda, porque chegou muita mensagem. Então, se você perdeu o programa da semana passada, é isso que a gente quer. Envie seu áudio, sua saudação para o Ronca Ronca, um beijo para a namorada, para a avó, cobre aquele dinheiro que alguém está lhe devendo. 15 segundos no máximo, agora envie o áudio em MP3, é isso ou seja? O arquivo de áudio em MP3, com 15 segundos no máximo, para roncaronca@oifm.com.br. Tá certo a bula? É isso aí, diga lá. É legal mandar também MP3, no mínimo 128. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vamos voltar a fita aqui. Hein, Alcirio? Qual é a dica? É legal mandar MP3 no mínimo 128, senão fica com uma qualidade muito abafada, muito ruim. A galera tem mania de salvar em 32, 64, não é legal. Entendi, olha aí, olha aí, olha aí. Muita gente mesmo querendo informações da versão espetacular que nós mostramos aqui de Maria Fumaça com a banda Black Rio. O disco dessa gravação da banda Black Rio começa assim, ó. Teatro Carlos Gomes. Vou voltar, hein? Teatro Carlos Gomes. Thank you. Oi FM. Ronca, ronca. deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, ó, dará, pra ficar tudo jóia, rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar, ó, dará, ficar, ó, dará, minha cara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, ó, dará, pra ficar tudo jóia, rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Aqui é Marcelinho da Lua e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Que situação, meu amigo. Esse disco todo mundo está querendo saber qual é. Tem como título Bicho Baile Show, Caetano Veloso e Banda Black Rio ao vivo no Teatro Carlos Gomes em 1978, em 1978. Esse disco só existe numa caixa completa da carreira do Caetano. Vem com um presente muito especial mesmo. E nosso ex-chefe, mas ainda nosso queridíssimo amigo, Léo Soares. Eu perturbei tanto ele, já contei essa história aqui. Eu falei, porra, Léozinho, você não vai ouvir esse disco, cara. Dá pro Ronca, cara. Dá pros nossos ouvintes. Um belo dia, que ele saiu de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro para assistir a um jogo dos Listradinhos. Ele chegou, embrulhou um papel de padaria e me deu esse CD espetacular, Bicho Baile Show, Caetano Veloso, Banda Black Rio, ao vivo no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, em 1978. Quantos minutos para Bolívia? Ih, já? Posso dar só a formação da banda do Caetano aqui? Caetano, voz e violão. Banda Black Rio, cara, eu fico até arrepiado falando o nome dessa rapaziada. Vou chorar o caralho aqui. Vamos, aperta aí, vai pra Bolívia, depois a gente volta. Aqui é Alvinho Lancelotti, do Fino Coletivo. Tô também junto com vocês toda terça curtindo esse programa. Abraço, coletivo. Ronca, ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Fala, Maurício, aqui é o Jorginho do Beat Soccer. Estamos aqui para dedicar esse título mundial aí para você, que também faz parte dessa grande torcida vascaína. Falou? Um abraço e o Vasco campeão mundial. Isso aí, cara. Você deu uma antecedida nos fatos, né, Alci? A vinheta estava aí, ela já passou um pouquinho do tempo, mas vale a emoção, né? Entrando na segunda hora do programa, assim como o Uruguai, ainda agora meteu o segundo gol no Peru. Respirei fundo para não fazer um blu-blu forte de Porto Alegre e Recife. Então vamos voltar à escalação da rapaziada, Caetano, violão e voz. Banda Black Rio, Oberdan, sax soprano, sax alto, sax tenor. Lúcio da Silva, trombone. Barrozinho, trompete. Nossa Senhora, Jamil Joanes, baixo. Luiz Carlos Santos, bateria. Nossa Senhora. Ai. Meu queridíssimo amigo Claudinho Stevenson, lá em cima, essa hora conversando com o Jimi Hendrix. Ele não vai conversar com o Cartola, na boa. Na hora que o Cartola chegar, o Claudinho vai falar, pô, Cartolinha, segura a tua mariola, cara. Deixa eu ficar um pouquinho com o James Marshall aqui. Já contei essa história aqui de como eu ainda me lembro perfeitamente como o Claudinho, que foi um dos maiores fissurados em Rolling Stones e em rock and roll que eu conheci na minha vida, chegou pra mim e falou: Maurição, tô me metendo num negócio esquisito pra caramba, rapaz. Negócio de tocar funk, soul, rhythm and blues americano, não tô sabendo muito o que é isso. Vai em frente, cara. O importante é não saber e passar a saber. E Claudinho Stevenson é componente original da banda Black Rio. E fechando no teclado, Cristóvão Bastos, tá bom? Então o Uruguai meteu o segundo e nós estamos entrando na segunda hora do programa com a promoção no ar. Temos 8 CDs The Kills, Blood Pressures, a quem participar até 11h30, dizendo qual seria o evento, a data, a razão bacana para que o planeta possa ou pudesse comemorar dignamente o dia do rock. Qual o fato que justificaria essa comemoração internacional do dia do rock? A nossa audiência participa loucamente. Envie a sua mensagem para roncaronca@oifm.com.br. 11h30 a gente bota a tampa. E é impressionante também como que a música consegue juntar as pessoas de uma forma linda. A participação da nossa audiência, não só com a promoção, mas também com marcando presença junto com a banda Black Rio, é impressionante. Tudo na mesma onda do Oswaldo Marques, que diz o seguinte: nada me faz lembrar tanto da década de 70 do que a música Maria Fumaça da banda Black Rio. Aquela cuíca e o baixo, o naipe dos sopros da bateria é de arrepiar até os cabelinhos. Aí ele fala uma coisa muito, muito sinistra, de baixíssimo calor. Um abraço, Oswaldo Marques. Muita gente participando do programa: Amanda Costa, Marcos Vilela, Valério Medeiros, Rodrigo Nipes, sempre presente, Oswaldo Marques, já falei dele aqui, Xará Maurício, Marco Pantoja, o Otanner, o Juliano, o Edu, a Tatiana, Pablo Ponte, Sérgio Greff, meu queridíssimo Sérgio Greff, Otone, Túlio Braza, gente pra Meirelles, cara. E gente, inclusive, Alberto Júnior. Caramba, Alberto Júnior, você é uma lenda, hein, cara. Jeffo Calazans, Stefano Aguiar, Thales Souza, Mr. White, Vanessa Lee, evidente, mega agradecida por ter inaugurado a edição de hoje com a espetacular, inesquecível ouvinheta dela. Tem a ouvinheta da Vanessa aí, a primeira que nós mostramos? Tem, solta ela aí, por favor. E aí, Malval, e aí, galera do Ronca Ronca? Aqui é Vanessa Lee, ligada sempre através da internet, direto de Salvador. Então, se a Vanessa está em Salvador, aliás, como sempre, na UFM e no Ronca Ronca toda terça-feira, nós acabamos de receber uma outra vinheta. Chegou hoje, agora, durante o programa, de um cidadão que não está em território brasileiro. Por favor, Alcir. Salve, Malval. Aqui é o Juliano. E ainda bem que meu radinho de uma pilha tem internet para te ouvir aqui da Argentina. Agora vê se esquenta a programação, que aqui tá um frio da porra, camarada. Um abraço. Vem de novo com o Juliano. Salve, Malval. Aqui é o Juliano. E ainda bem que meu radinho de uma pilha tem internet para te ouvir aqui da Argentina. Agora vê se esquenta a programação, que aqui tá um frio da porra, camarada. Um abraço. Ronca, ronca. O Juliano já tinha participado através de um e-mail muito bacana, onde ele conta as aventuras sonoras de como ele se deixou levar loucamente pela música. Ele termina assim: tô de férias na Argentina e antes estava no Chile. Não perdi nenhum programa. Teve uma terça em que eu não estava em casa, mas no dia seguinte foi a forma. Se puder colocar uma seleção bem animada para esquentar esse frio daqui, camarada. Senta lenha. Juliano, muito obrigado. Ronca, ronca. Oi, FM. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Ronca, ronca! Yeah. pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Você não sabe o que é que houve por aqui. É. Acho melhor você até de morte. A sua mãe morreu. A sua mãe morreu. Ela deu um pulo, estrebuchou e faleceu. Não sei como é que foi, mas sei que aconteceu. A sua mãe morreu. A sua mãe morreu. Estrebuchou e faleceu. Não sei como é que foi, mas sei que aconteceu. Alô, governador. Puta que parile. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do oco. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, malvão. Grande abraço do Edu Negro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. Meu Deus do céu. Vem de novo, vem de novo. Você, pelo amor de Deus, cara. Aliás, vários ouvintes perguntando se você é o Alcir Portela. Não, não é. Não é tão importante quanto. Ou mais. Alô, governador. Puta que parile. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do oco. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, malvão. Grande abraço do Edu Negro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Rapaz, que espetáculo isso aqui ao fundo, um acidente. Paulo Malari, uma lenda planetária, deixou uma caixa de CDs. Mais adiante a gente vai fazer uma promoção com todos esses discos que o Malari deixou aqui, a história completa do acidente, uma banda muito importante, uma coletânea de todo o trabalho do acidente lançada lá fora, por um selo ultra mega importante, underground, independente total. A caixa chegou agora, 9h50, ele já tinha enviado um e-mail falando do disco, mas não imaginava que ia chegar essa quantidade de CDs do acidente. Semana que vem, certamente, a gente coloca na roda a discografia completa do acidente. Você não sabe o que é que houve por aqui. Cara, muita gente mesmo. É da tristeza a gente não poder responder ou pelo menos citar todas as mensagens que chegam, independente da promoção. A promoção com o disco Blood Pressures do Kills está no ar. Caramba, são 11h30 já? Acabou a promoção, então. Manda de novo o Edu, cara. Puta que parilha, cara. Alô, governador. Puta que parilha. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do ovo. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, malvão. Grande abraço do Edu Nibro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. E o Edu é de Curitiba. Espetáculo isso aqui. Não vai dar pra gente fazer metade das homenagens aos aniversariantes de hoje, exatamente hoje, do início da semana e os que vão soprar a velhinha até o fim de semana. Não vai dar mesmo, são 11h30 já, cara. Agradecer ao João Fernandes, Amanda Costa, Marcos Vilela, o Simão Salomão, o Guto. Gente, pra caramba, cara. Acabou a promoção. Você vai ter que ser muito forte. A rapaziada que participou, muita atividade. Amanhã mesmo a gente entra em contato. É a promoção Brasa. Os sorteados de fora do Rio de Janeiro, evidente, receberão pelo correio o disco do Kills. Agradecer a rapaziada do Lab 344, que lançou esse material, como tem lançado discos fantásticos. Junto desse pacote veio o CD do Gil Scott Heron, que eu tô doido para fazer uma promoção também com esse disco. Disco saideira do Gil Scott Heron. Tem o Frederico aí, Alcir, ele no trânsito. Hein? Vou repetir. Isso, 3, é. 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra, é foda que tu preste atenção no trânsito aqui. Pera aí. Uhum. Ronca Ronca, Oi FM. Primal Scream devidamente confirmado para Porto Alegre, dia 26 de setembro. Lembrando que nós ainda vamos colocar, Alcir, a mão em algumas vinhetas que nós não conseguimos colocar no ar hoje. Engenharia de áudio da Oi totalmente reunida para resolver essa creca. E semana que vem a gente coloca a tampa temporária nas Oi vinhetas. Então, se você não mandou ou quer mandar outra, aproveite a semana. roncaronca@oifm.com.br. Ou seja, qual é a bula técnica do negócio? 15 segundos no máximo e o áudio, o arquivo. É legal mandar em 128 kbps. MP3? É MP3. Legal, bem 15 legal. Segundos no máximo, por favor. lembrando que infelizmente o tempo passou rápido demais e a promoção com os CDs do Kills já desceu pelo ralo. De repente, semana que vem a gente volta a essa promoção. Como eu disse, eu tô paquerando fazer uma promo aqui com o disco do Kills Scott Heron, já lançado no Brasil. Mas o Marcelo, nosso ouvinte, diz que hoje, exatamente hoje, a mãe dele, só pra velhinha, está ouvindo Ronca Ronca junto com ele. E ela é apaixonada. Essa é uma coincidência, agora que eu tô me tocando disso, a gente tá falando negócio do dia do rock, o que que deveria ser a razão principal de, mundialmente, a gente comemorar o dia do rock. O Marcelo diz que a mãe dele, ouvinte também do programa, é apaixonada por Elvis Presley. Apaixonada por Elvis Presley, soprando velhinha hoje. E ele deu uma dica de uma música que faria a mãezinha dele subir pelas paredes. Eu espero que o rei do rock, como eu conheci, consiga mais essa proeza. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love. Malval, beleza? Quem fala é o Dr. M, do Fronte Capixaba de Vitória. O Ronquinha já é religião, hein? E a cidade de Paulínia está em alerta. Liu Yang no palco ou fogo neles. Que momento. Grande abraço. Vem de novo. E aí, Malval, beleza? Quem fala é o Dr. M, do Fronte Capixaba de Vitória. O Ronquinha já é religião, hein? E a cidade de Paulínia está em alerta. Liu Yang no palco ou fogo neles. Que momento. Grande abraço. Shall I stay? Would it be... Ao ser quantos minutos para acabar o milho acabar a pipoca? 26. Pô, tá bom. Que voz é essa, hein, cara? Que voz é essa, cara? Falling A promoção acabou, mas nós temos ainda quase meia hora para a sua participação. roncaronca@oifm.com.br. Há um detalhe muito interessante. A coordenação da UFM no Rio de Janeiro unificou o horário do Ronquinha, aquela bagacinha que eu gravo, ou seja, que a gente grava, normalmente em cima de um disco, de um artista, e vai ao ar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, apenas no Rio de Janeiro. O Ronquinha tinha horários quebrados, e a coordenação da rádio unificou o horário, felizmente, é bom para todo mundo, e o horário já está no ar, 8h45 da manhã, ou seja, um horário para quem acorda cedo ou dorme tarde. Mas, ao mesmo tempo, a rapaziada de fora do Rio uma pílula musical exclusiva para o Rio. Mas hoje o áudio da UFM está no planeta através do site. Então, a rapaziada do planeta inteiro pode ouvir o Ronquinha. Basta entrar na Praça Rio de Janeiro, no site ufm.com.br, e se conectar à Praça do Rio. E ali, às 8h45, todo dia, o Ronquinha estará no ar. Procede? Take my whole life too, for I can't help falling in love with. Para quem gosta de blues, eu coloquei uma informação muito bacana no site do Ronca sobre a Confraria do Blues, uma rapaziada frenética, fissurada em blues, que se reúne em Porto Alegre. Então basta entrar no site Ronca Ronca e se informar sobre essa realização em Porto Alegre dos fissurados em blues. Infelizmente não vou poder citar todos os aniversariantes da semana, mas vou dedicar a todos eles a voz de Deus, falando de aniversário, de felicidade. São Stevie Wonder, Deus Stevie Wonder, chame como bem quiser esse cidadão mega espetacular, que mais uma vez, felizmente, estará no Brasil. E hoje, foi hoje que eu fiz uma promoção no site sobre qual show a nossa audiência, ou quem leu o Tico Tico, gostaria de ver na segunda metade de 2011. E o Stevie Wonder levou, assim, tipo 90% das participações. 90% da rapaziada que participou dessa promoção que eu fiz com o The Kills hoje mais cedo citou o show do Stevie Wonder como sendo o objeto do desejo. Então, para todos os aniversariantes da semana, Deus. But each different time will bring, or in peace our hearts will sing. Things três dos nossos ouvintes de Campinas, a Juliana, o Silvio e o Rogério, em lágrimas dentro do carro em Campinas, por conta de Stevie Wonder no Ronquinho. E como o Uruguai, nosso queridíssimo hermano, acaba de mandar embora para casa o Peru, valorosa seleção do Peru, Alcir disse que o time jogou muito bem, né, Alcir? Jogou legal. Então nós temos que comemorar essa classificação com uma música de lá. Ronca, ronca. Oi, FM. Quiero estar tan asustado, no puedo estar siempre a tu lado, no quiero estar siempre a tu lado, no, no, no, tan asustado, no quiero verte tan asustado, no puedo estar siempre esperando, no quiero estar siempre tan a punto de explotar. ¿Dónde estabas mientras yo me escondía del tiempo? ¿Dónde fueron a parar mis canciones de acero? Oi FM. Funcionando aí? Claro, né? O Ronca tá funcionando há muitas décadas, graças a Deus. E é o único programa em que você ganha, eu ganho, todo mundo ganha. Grande abraço pra nação ronqueira da Márcia Dávila. Ronca, ronca. Don't mind me, shake your hiney. The only motherfucking wolf here is spit venom. You're a bad bitch with a real good kitten, and I got the appetite of them fat black women. Wolf gang and this bitch with a bunch of rats with him, looking like the Holocaust with some green mats with him. I am trying to get Miss Piggy by the motherfucking hairs of her chinny chin chin. What's that? The cock of a black dude. Mad cause the starter got the swag of a vacuum. Fuck it, I take her to the back room dungeon, fighting and punching. And now this slut is under the fucking assumption that I will be fucking and munching her muffin. Come will be bleeding, but that's not from the time signature of the month. It's because I'm Dracula, bitch. Don't got a problem smacking a bitch, kidnapping, attacking with acts for shit till I grab them throats and start smacking them shits. I'm Dracula, bitch. Don't got a problem smacking a bitch, kidnapping, attacking with acts for shit till she decides to take Dracula's dick. Goddamn, I love bitches, especially when they only suck dick and wash dishes. Cook and clean and grant my wishes and make me into Wolfgang sandwiches. Drizzle Pennsylvania crib, let's take a tour. Bitch, try getting through that black trap door. Keep yelling and working in vocal cords, and that'll be more of a reason that you get slapped up before. Fat four trunks comfy. Fuck you. Fuck me, no fuck Buffy. That little bitch keeps trying to hump me, jumping over gates. What the fuck she want from me? She keeps sending me garlic. How many times I gotta tell her I'm allergic? I like your cake. Pull this bathing gate cake, bitch. I got it for a bargain at the neighborhood Target. Fangs is sharp, and I hope you know that all I really want from you is that throat. I can't eat pussy because I might leave cuts, then there's blood on my sheets, but that might be a plus. On the channel, a fucking animal, weakened like pairs of candles. But bitches, it hard to handle. I don't want a bride, I just want bone marrow. I'm Dracula, bitch. Don't got problems smacking a bitch, kidnapping, attacking, or acting the shit till I grab them throats and start smacking them shits. I'm Dracula, bitch. Don't got a problem smacking a bitch, kidnapping, attacking, or acting the shit till she decides to take Dracula's dick. Bite her in her fucking neck. Bite her in her fucking neck. Bottom of the fucking lake. Bottom of the fucking lake. Call my gang of wolves a bat. Call my gang of wolves a bat. It's a full moon at night. And these hoes ain't acting right. It's because I'm tracking a bitch. It's because Wolf Gray, Wolf Haley, Free Earl, Wolf Wang, Wolf Wang, Wolf Wang, Wolf Wang. It's the fucking Wolf Wang. It's the fucking Wolf Wang. I can fucking Wolf Wang. Onde estará o meu amigo Charlie? Onde é esse esgovel? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você! Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra e o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Whis David Charlie! Ronca, ronca! World Service Bulletin. Tuna's going out to Marconi, to all corners of the globe. There ain't no hut in the Serengeti where my wavelengths do not probe. Right to Saturn, we sure hope a DJ is on board. For some anti-gravity mixing with two dumb plates of Uruguay. Throw down! Straight cat rock and bull of whales. Hey! Well, buddy, a bitch in Burundi. Argentina in Armenia. All I need is to see in the sky. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Rapaz, por falar em voz, nós mostramos muitas hoje, impressionantes. Olha a voz dessa criança aqui, cara, meu Deus do céu. Tigrilo, cara. Ai. Alcir, quantos minutos para acabar o milho? Acabar a pipoca. 5 minutos. Opa. Joe Strummer and the Mescaleras, Global A Go Go. Já mostramos muito esse disco, já mostrei muito em festa também. Cara, chega a doer. Cara, passou muito rápido o programa hoje. Mas a situação é a seguinte, é a mais recente Uncut, a revista que chegou ao Brasil, com Roger Daltrey na capa, o vocalista do The Who. É uma matéria muito grande com ele e mostra a matéria, os discos pelos quais, por onde o Roger Daltrey passou. Quando eu li a capa desse disco, Joe Strummer and the Mescaleras, Global Go Go, falei, cara, o que o Roger Daltrey faz? O Roger Daltrey canta nessa música. Eu sou um incapaz de identificar a voz de quem quer que seja. Mas tem gente que ouve isso aqui e fala, caralho, olha o Roger Daltrey. Roger Daltrey, eu acho que é por aí, o Roger Daltrey e o Joe Strummer, eles eram muito amigos. E a ficha técnica do disco tá lá, Roger Daltrey como vocalista nessa música. Falei palavrão pra Meirelles hoje, hein, Alcir? Agradecer mais uma vez a monstruosa, no bom sentido da palavra, participação da nossa audiência. Siga nessa rota durante a semana pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Pelo amor de Deus, conserte, rearranje as minhas batatadas. Certamente, mandei muitas batatadas hoje ao ar. Ideias muito criativas de como a gente deveria, poderia e pode comemorar o Dia Internacional do Rock com uma ligação, uma conexão que tenha a ver com uma festa tão grande como seria o Dia Mundial do Rock, e não um Live Aid, um mega evento internacional do Bob Geldof, que, como a gente disse no início do programa, foi a razão de uma co-irmã, uma rádio, se você saiu de trás da moita agora, uma rádio paulista, co-irmã da UFM, que criou de forma muito inteligente o Dia Mundial do Rock, que só é comemorado no Brasil. Coisa típica do Brasil. O Dia Mundial do Rock só é comemorado no Brasil. E várias ideias interessantes chegaram. A gente vai encerrar o programa de hoje, essa edição mega especial do dia 19 de julho de 2011. Antes, mandar uma saudação especial para o Thiago de Belo Horizonte, que fez aniversário ontem, segunda-feira, e pediu Nina Simone. Thiago, fica para terça-feira que vem. Muita gente participando do programa com mensagens para lá de importantes. Muitos aniversariantes que eu espero que tenham sido homenageados na voz espetacular do Steve Wonder cantando Happy Birthday. A lista completa do programa amanhã em roncaronca.com.br. Mas para mim, se a gente fosse escolher um dia específico para comemorar globalmente o Dia do Rock, esse dia seria exatamente dia 18 de outubro. Por que dia 18 de outubro? Porque em 1926, no dia 18 de outubro, veio à Terra o cara que inventou esse negócio do rock and roll. Ele inventou. A partir dele, o termo existiu. A partir dele, as conexões foram feitas. A partir dele, vieram todas as principais estrelas do rock and roll. Nossa Majestade, Chuck Berry. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo. Bye, bye. Tchau. Ronca, ronca. Oi, FM. In the mood, no needin' break it. I got a chance, I oughta take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Tell me who's the queen standing over by the record machine, looking like a model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I'm still thinking, if it's a slow song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca. Oi FM Livre.